por ter me tornado uma pessoa melhor. Essa graça que eu recebi dentro da minha casa, minha nora morando comigo, tornou-se minha inimiga do dia para a noite, não falava mais comigo, não deixava ver meu neto. E ontem, depois de tantas novenas, ela veio me pedir desculpa. Eu agradeço a Deus, eu estou muito feliz. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo. Amém. Deus seja louvado, a Ele sempre o louvor e a glória. Deus seja glorificado. Quinta-feira, Bíblia aberta, cartilha de oração. Mande as suas intenções para as mil Ave Marias no www.padrereginaldomanzotti.org.br. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, o mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. E eles disseram: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou fora o manto e deu um pulo. Aproximou-se de Jesus. Este lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabone, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto maravilhoso. Jesus! Jesus! Tende piedade de mim. Foi assim que o cego Bartimeu se fez notar. Foi assim que um cego à beira do caminho, à margem da vida, do lado de fora da estrada, no meio do capim, do carrapicho, esquecido, se fez ouvir uma oração, uma prece. Você percebe que nos convém pedir sempre. E não é por acaso que nessa hora da misericórdia nós gritamos a Jesus: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Não é por acaso que todos os dias rezamos este terço. Não é por acaso que nós clamamos a misericórdia de Jesus: tende piedade de mim. Porém, Jesus olha para Bartimeu, Jesus olha para mim, Jesus olha para você agora e pergunta: o que queres que eu te faça? Bartimeu disse: que eu veja. Ei, o que você vai dizer? Jesus está perguntando para você, Dona Maria, para você, seu Antônio, para você, Dona Josefa: o que queres que eu te faça? Diga agora, em oração. É o desemprego? Conflito familiar? É algum medo que te atormenta? Alguma enfermidade que te aflige? Diga agora: eu quero ser curado, Senhor. Eu quero que leve embora essa dor do meu corpo.